Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Muito bem, está começando mais um Gospel Hits através das emissoras de rádio Web Rádio. Muito prazer, eu sou o Xandelle, em 60 minutos com os melhores louvores. Deus vai falar com você a partir de agora através da música. E claro, no final do programa tem sempre aquela mensagem especial de Deus para os nossos corações. E eu gostaria de convidar você para curtir a nossa página lá no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits. Deixe o seu recadinho por lá e acesse o nosso site também, www.redegospelhits.com.br. E vamos começando aqui o nosso programa. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. 4x1, eu sou de Cristo. No ar, Gospel Hits. Diante do Rei dos Reis estou. Derrama seu óleo sobre mim. Derrama seu óleo sobre mim. O meu Deus nunca falhou. Ele não abre mão de mim. Com seu sangue me comprou. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. O meu Deus nunca falhou. Ele não abre mão de mim. Com seu sangue me comprou. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Mão de mim. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Adorador que pra trás não volta, adorador de coração. Gospel Hits. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Draw me close to you. Never let me go. Say that I'm afraid. You for my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. Internacional aqui no Gospel Hits, Michael W. Smith, Draw Me Close. Teve antes também Davi Sasser, Palavra Final, e Damaris, Adoradora. As primeiras aqui do nosso programa, através das emissoras de rádio e web rádio, que retransmitem, né, a mensagem de Deus em forma de música no Brasil e fora do Brasil. São mais de 200 emissoras de rádio e a cada semana vem chegando mais, em nome de Jesus. Curta nossa página no Facebook, www.facebook.com/RedeGospelHits, e deixe o seu recadinho por lá. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Eu quero mandar um alôzão aqui para os nossos ouvintes na cidade de Piracicaba e toda aquela região, né? Aos irmãos lá da Rádio Alternativa Piracicaba. Um beijão no coração a todos e um abraço especial lá para o meu amigo Jonatas Watzel. É isso mesmo, Jonatas? Eu quero agradecer também a audiência do Rodrigo Fernando dos Santos. Ele é de Saltos de Guairá, lá no Paraguai, curtindo aí o Gospel Hits e sendo abençoado. Também um beijão no coração da Leni Freitas, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para o Jean Martins, de Patos de Minas, Minas Gerais, em Boa Vista da Aparecida, a Ângela Pereira de Lima, curtindo o nosso programa. Bom, e eu quero agradecer também a audiência do Igor Silva. Tudo bem, Igor? Ele tá lá na Bahia, na cidade de Serrinha. Tá lá curtindo o nosso programa, né? Um abração para você, para toda a sua família. Também alusão para Weia Freitas. Aqui ela não fala, né, a cidade, mas está recebendo mesmo assim o nosso carinho super especial. Daqui a pouquinho tem mais alôs. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. No Gospel Hits, os melhores louvores para você ser abençoado em nome de Jesus. Só lembrando que no final do programa tem uma linda mensagem de Deus para o seu coração. Combinado? Fique aí na sintonia curtindo a nossa programação aqui na sua rádio, sempre ligada em Deus. Muito prazer, eu sou o Xandelle. Quer participar aqui do nosso programa? Eu quero saber onde você está recebendo o nosso sinal. Aqui no Brasil, fora do Brasil? Vai lá em nosso Facebook, em nossa fanpage, facebook.com/redegospelhits, e o nosso site é o redegospelhits.com.br. Vamos ouvir agora a música nova da Aline Barros, Casa do Pai, mas antes eu quero dedicar, vai lá para a Fabiana Rodrigues Duarte, ela é de Salto del Guairá, também lá no Paraguai, a galera do Paraguai curtindo o nosso programa. Para Célia Almeida, Votuporanga, São Paulo. Para Tamires Correia, tudo bem, Tamires? Ela é de Recife, lá no Pernambuco. Para Graziele Vinhal, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para Liliane Cassávia, ela é de São Paulo, capital, recebendo o nosso carinho. Quem deixou um recado lá em nosso site, lá no mural de recados, foi o Newton Vieira, de Goiânia, Goiás. Tudo bem, Newton? Tudo na paz aí, irmão? Ele é parceiro nosso aqui. Ele tá dizendo aqui: olá, Xandelle, tudo na paz? Tudo na paz aqui, irmão. Mande um alô para os ouvintes que curtem o Gospel Hits aqui pela Goiânia Web Rádio. Então, um beijão para os ouvintes lá da Rádio Goiânia Web Rádio, que é a nossa parceira. Também lá em nosso mural tem a participação do Luiz Lazzarini. Ele é de Paciência, no Rio de Janeiro. A paz do Senhor, irmão. Obrigado aí pela sua sintonia, por estar sempre curtindo Gospel Hits. Vamos então com Aline Barros, Casa do Pai. Gospel Hits, só as melhores. Só as melhores. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Correndo irei pra te abraçar.

fazer um homem. Eu não temerei setas e tribulações. Eu não temerei os levantes do inimigo. Eu não temerei as lutas que enfrento. O meu Deus está comigo e não me deixará. Cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Posso ver Deus lutando por mim, quebrando os grilhões, derrubando barreiras, abrindo o mar para eu passar. Não vai ter muralha, não vai ter gigante, não vai ter correntes que vão impedir de chegar aonde Deus quer que eu chegue. Ouve um hino de vitória, é Deus me abençoando. Novidade aqui no Gospel Hits com Shirley Trento, Não Temerei. Que voz, hein? Que letra de música, que bênção para você com exclusividade no Gospel Hits. Teve também lançamento com Raquel Malafaia, Me Ensina a Confiar, Rafael Bittencourt, Dias Melhores Virão. E você do outro lado, quer participar aqui do Gospel Hits, quer mandar um alô para sua galera abençoada? Então acesse o nosso Facebook aí, facebook.com/redegospelhits, e o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. É um prazer imenso estar na sua companhia, transmitindo a mensagem de Deus ao seu coração. Gospel Hits, que tem 6 anos de ministério, né? E nós estamos aí em várias emissoras de rádio, web rádio, aqui no Brasil e fora do Brasil. Que venham mais, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu tô retornando com muito mais. Eu quero aqui agradecer a audiência dos irmãos que vão lá no site do Gospel Hits. Alô, Rosiel Pereira de Arruda, de Guaíra, no Paraná. O Júlio César Pedroso, também de Guaíra, lá no Paraná. Falando em Guaíra, um beijão no coração para todos os ouvintes aí. Para você de Miranda, no Mato Grosso do Sul, a galera lá sempre curtindo a gente. Alô, Eri Vieira, de Brejo dos Santos, na Paraíba. Pro Rogério de Turama, Minas Gerais. Para o Marcos Wendel, lá em Teresina, no Piauí. A Renata Targino, de Jaru, Rondônia. Aos nossos irmãos na cidade de Valentim Gentil, interior de São Paulo. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Muito bem, já estamos retornando aqui com o terceiro bloco do Gospel Hits. Eu quero mencionar aqui as emissoras de rádio que nos procuraram esta semana são os novos parceiros que vão retransmitir o Gospel Hits aos seus ouvintes. Boas-vindas à Rádio Gazeta FM 87,9 MHz em Virginópolis, Minas Gerais, direção lá do Cláudio Nascimento Leal. Boas-vindas à Rádio Play Web Rádio, né, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, direção do Henrique Barbosa. Também da Alternativa FM 88,5 MHz de Piracicaba, interior de São Paulo, sob a direção do Jonatas Watzel e do pastor Adilson Clemente. Eles estão retransmitindo Gospel Hits aos seus ouvintes e recebendo aí muitas bênçãos de Deus. Alusão para a Kátia Cubo, de Guaíra, no Paraná, para Kerley Arcanjo, de Patos de Minas, Minas Gerais, para Núbia Lopes de Jesus, também em Patos de Minas, Minas Gerais. Lá em Florianópolis, quem está curtindo o nosso programa é o Marcos Pereira Fagundes Geles. O Rodrigo Bortoleto, ele está em Piracicaba, né? Recebendo aí o sinal do Gospel Hits, a mensagem de Deus em forma de música e recebendo também o nosso carinho. Vamos então agora com Gui Rebustini, música nova, lançamento, Aviva-nos! Gospel Hits, louvores em som digital. Os maiores sucessos você ouve aqui.

Gospel Hits. E agora tem a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. A mensagem bíblica de hoje é baseada em Jeremias, capítulo 17, verso 9 ao 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Um senhor idoso envolvido em atividades pastorais estava sentado com sua Bíblia aberta, tendo diante de si um prisioneiro de meia idade. Eu ficaria muito agradecido se o Senhor me visitasse todas as semanas. Ainda tenho 6 meses para cumprir aqui. Nesse tempo, tenho de dar um rumo para minha vida. Meu pai sempre martelava em nossos ouvidos para fazer o que é certo e não temer ninguém. Eu ignorei isso e agora tenho de sofrer as consequências. O Senhor sorriu e replicou: isso me lembra uma história que ouvi na juventude. Um indiano entrou em uma relojoaria, colocou os ponteiros de um relógio em cima do balcão e pediu que o relojoeiro os consertasse, pois já havia várias semanas que os ponteiros estavam mostrando a hora errada. Onde está o relógio? Perguntou o profissional. Lá na minha tenda, respondeu o cliente. Bem, se você não me trouxer o relógio, não vou poder ajudá-lo. O indiano ficou bravo. Eu já lhe disse que só os ponteiros é que estão com defeito. Não há nada de errado com a máquina do relógio. Mas eu sei por que você quer o relógio, para poder cobrar mais pelo serviço. E então se virou e saiu bufando de raiva. O ancião continuou: parece que você cometeu o mesmo erro. Você queria que apenas os ponteiros fossem consertados. Queria só mudar o exterior. Você não admitiria que seu relógio, ou seja, o seu coração, estava defeituoso. Deus deseja todo o seu ser para limpá-lo completamente. Abra seu coração, confesse todos os seus pecados e sua culpa diante de Deus. Esse é o único caminho para se tornar um novo homem, inteiramente diferente, uma nova mulher. Deus não conserta, não remenda e nem melhora ninguém. Por meio do novo nascimento, Ele nos faz nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. E até o próximo Gospel Hits. Tchau, tchau e fique na paz de Jesus.